do Santuário Nacional. Nós somos a ZYK528, 1550 kHz AM, Sociedade Rádio Tambaú Limitada, uma emissora da Fundação Padre Donizete, Diocese de São João da Boa Vista. Estúdios na Rua Coronel João de Carvalho, 39, Tambaú, São Paulo. Rádio Tambaú, a rádio da família. Chegou o maior